Fabiano Tailandense Produções. Fabiano Tailandense Produções. Às vezes dá uns dias de segundo cinzas e o tempo te taca devagar.